Ficheiro 14, página 127, capítulo 10, Convertida. A campainha elétrica disparou a anunciar a entrada de mais alguém na loja de conveniência. Sobressaltei-me com um ar comprometido e baixei a cabeça atrás da prateleira de produtos que estávamos a ver. Para de representar o papel de criminosa, recomendou Melanie. Não estou a representar, repliquei-lhe secamente. Sentia as palmas das mãos frias, sob uma fina película de suor, embora aquele pequeno espaço estivesse bastante quente. As montras amplas deixavam entrar demasiado sol para o aparelho de ar-condicionado, que estava em ruidosa laboração contínua, conseguir aguentar. Qual delas? Perguntei. A grande, disse-me ela. Das duas disponíveis, agarrei na maior, uma mochila de lona, que parecia poder albergar mais carga do que eu seria capaz de carregar. A seguir, dirigi-me ao canto onde estavam as garrafas de água. Podemos levar 12 litros, decidiu ela. Isso dá-nos 3 dias para os encontrarmos. Respirei fundo, tentando dizer a mim própria que não iria continuar com aquilo. Estava apenas a tentar obter dela mais coordenadas, apenas isso. Quando tivesse a história completa, havia de encontrar alguém. Talvez um batedor diferente, menos repugnante do que a que me fora atribuída, e passar-lhe a informação. Estava só a fazer um trabalho meticuloso, garanti para os meus botões. A tentativa desastrada de mentir a mim própria foi tão patética que Melanie não lhe deu qualquer importância, mantendo-se impávida e serena. Devia ser demasiado tarde para mim, conforme a batedora avisara. Antes tivesse apanhado vai-vem. Demasiado tarde, quem me dera, resmungou Melanie. Não consigo obrigar-te a fazer nada que não queiras, nem sequer a levantar a mão. O pensamento dela era um lamento de frustração. Baixei o olhar para a minha mão apoiada sobre a coxa, em vez de levantar em direção às águas que Melanie tanto desejava. Senti a impaciência dela, o desejo quase desesperado de se pôr a andar, fugir de novo, como se a minha existência não passasse de um pequeno intervalo, uma época desperdiçada que já tinha posto para trás das costas. Ela reagiu a isso com o equivalente a um resmungo, concentrando-se em seguida no que lhe interessava. Anda, insistiu. Vamos pôr-nos a mexer. Dentro de pouco tempo anoitece. Soltei um suspiro e puxei da prateleira a maior embalagem de garrafas envoltas em plástico. Esta quase mergulhava no solo, antes de a amparar de encontro à esquina da prateleira inferior. Os braços pareciam-me parcialmente arrancados da base. Estás a gozar comigo, exclamei em voz alta. Cala-te! Desculpa? Perguntou-me o outro cliente, um homem baixo e curvado da extremidade do corredor. Ah, não é nada, murmurei sem olhar para ele. Isto é mais pesado do que pensava. Queres uma ajuda? Ofereceu. Não, não, apressei-me a responder. Vou antes levar a embalagem mais pequena. O homem voltou as costas, regressando ao expositor das batatas fritas. Não, não vais, garantiu Melanie. Já transportei cargas mais pesadas que esta. Tornaste-nos moles demais, nómada, acrescentou irritada. Desculpe, respondi sem pensar, perplexa, com o facto de ela usar o meu nome pela primeira vez. Faz força com as pernas. Debati-me com a embalagem de águas, perguntando a mim própria até onde era expectável conseguir transportá-la. Pelo menos consegui chegar à caixa registadora e saía para cima do balcão com um enorme alívio. Coloquei a mochila sobre as águas e acrescentei uma caixa de barras de cereais, uma embalagem de donuts e um pacote de batatas fritas retirados do expositor mais próximo. No deserto, a água é mais importante que a comida e só conseguimos transportar até. Estou esfomeada, interrompi. E isto é leve. Ao fim e ao cabo, as costas são tuas. comentou ela de mau modo, ordenando logo a seguir: arranja um mapa. Adicionei ao resto das compras aquele que ela quis: uma planta topográfica do distrito. Esta não era mais do que uma peça da sua charada. O caixa, um homem de cabelo branco e sorriso fácil, começou a passar os códigos de barras pela máquina. Vais fazer uma caminhada? Perguntou ele com bonomia. A montanha é muito bonita. O início do trilho é já ali, acrescentou ele, começando a fazer um gesto. Eu consigo encontrá-lo, assegurei rapidamente, a puxar a carga maciça e pouco segura de cima do balcão. Põe-te a caminho antes de escurecer, queridinha. Não deves querer perder-te. Vou fazer isso. Melanie dirigia pensamentos hostis ao velhote simpático. Ele estava a ser amável. Parecia realmente preocupado com a minha segurança, fiz notar. Vocês são mesmo esquisitos, retorquiu ela com azedume. Nunca te disseram que não deves falar com estranhos? Debati-me com um enorme sentimento de culpa, enquanto lhe respondia: Não há estranhos na minha espécie. Não me consigo habituar a não pagar as coisas, declarou ela, mudando de assunto. Qual é a utilidade de a registar? Para o inventário, obviamente. Achas que ele tem de se lembrar de tudo o que levamos quando fizer uma nova encomenda? Além disso, para que serve o dinheiro, quando todos são perfeitamente honestos? Calei-me, sentindo de novo um remorso tão vivo que me chegava a doer. Todos menos eu, claro. Melanie esquivou-se aos meus sentimentos, receosa da sua intensidade e de que eu pudesse mudar de ideias. Em vez disso, concentrou-se no enorme desejo que sentia de se afastar dali e avançar para o seu objetivo. Transportei a carga para o carro e pousei-a no chão, junto à porta do lugar, ao lado do condutor. Deixa-me ajudar-te. Levantei a cabeça bruscamente. E dei com o outro indivíduo da loja, de saco de plástico na mão, parado ao meu lado. Obrigada, consegui finalmente dizer, com a pulsação a ressoar nos ouvidos. Ficámos à espera enquanto ele erguia as nossas compras para o interior do carro, com Melanie em estado de tensão, como se estivesse preparada para fugir a qualquer momento. Não há nada a temer, ele também está a ser amável. Ela continuava a observá-lo, desconfiada. Obrigada, voltei a dizer quando ele fechou a porta. Com todo o gosto. O homem dirigiu-se para o seu carro, sem voltar a cabeça para nos olhar de soslaio. Sentei-me no meu lugar e arrebatei o pacote de batatas fritas. Olha para o mapa, recomendou ela. Espera até ele desaparecer da nossa vista. Não há ninguém a olhar para nós, garanti-lhe. No entanto, desdobrei a planta com um suspiro e fui comendo apenas com uma mão. Se calhar era boa ideia ter alguma noção do sítio para onde íamos. Para onde vamos? Perguntei-lhe. Encontramos o ponto de partida, portanto, o que se segue? Olha à tua volta, ordenou ela. Se não o avistarmos daqui, podemos tentar a encosta a sul do pico. Avistar o quê? Ela colocou a imagem memorizada diante de mim. Um zigue-zague irregular, quatro voltas apertadas e um quinto ponto, curiosamente rombo, como se estivesse quebrado. Agora via como ela era de facto, uma sequência irregular de quatro picos montanhosos com o quinto arredondado. Perscrutei a linha do céu, de este para oeste, ao longo do horizonte a norte. Era tão fácil que quase parecia uma ilusão, como se apenas tivesse formado a imagem depois de avistar os contornos da montanha que criavam o perfil do horizonte nessa direção. É isso! Melanie quase cantava perante o entusiasmo. Vamos! Ela queria me ver fora do carro, de pé, a andar. Abanei a cabeça, inclinando-me de novo sobre o mapa. A crista ficava tão distante, que eu não conseguia imaginar quantos quilómetros a separariam de nós. Era impensável sair a pé deste parque de estacionamento e meter-me no deserto vazio, a não ser em casos em que não houvesse outra hipótese. Vamos ser racionais, sugeri, percorrendo com o dedo uma linha fina do mapa, uma estrada sem identificação que se conectava à autoestrada a alguns quilómetros para leste, prosseguindo na direção da cordilheira. Certo, anuiu ela, animada. Quanto mais depressa, melhor. Demos com a estrada em terra sem qualquer dificuldade. Era apenas um trilho descolorido de terra batida, através de matagal esparso, maldando para passar um carro. Desconfiei que mais à frente o caminho seria invadido por ervas, devido à falta de uso, um local de vegetação mais densa, ao contrário das plantas do deserto, que precisavam de décadas para conseguir recuperar deste tipo de invasão. Havia uma corrente ferrugenta a vedar a entrada, aparafusada a um poste em madeira de um lado e apenas enrolada displicentemente ao poste do outro lado. Avancei rapidamente para a soltar, deixando-a empilhada junto à base do primeiro poste. Voltei a correr para o carro com o motor ligado, esperando que não passasse alguém e parasse para me dar ajuda. A autoestrada permanecia deserta enquanto entrava no trilho e corria de novo para trás, a fim de voltar a colocar a corrente. Ambas nos sentimos aliviadas ao ver o asfalto a desaparecer nas nossas costas. Eu estava contente por me parecer não existir mais ninguém a quem tivesse de mentir por palavras ou omissão. Assim, sozinha, sentia-me menos uma desertora. Melanie estava perfeitamente em casa, aqui no meio do nada. Sabia o nome de cada planta espinhosa que nos rodeava, ia entoando os nomes para si, saudando-as como velhas amigas: chaparral, cato ou cotilho, cato chola, figo do inferno, árvore da mesquita. Longe da autoestrada, que representava as armadilhas da civilização, o deserto parecia dar uma nova vida à minha hospedeira. Embora ela apreciasse a velocidade do carro aos solavancos, a nossa viatura não possuía uma distância suficiente em relação ao solo para esta deslocação em todo o terreno, conforme me recordavam os balanços em cada buraco do caminho. Estava ansiosa por assentar os pés na terra e embrenhar-se na segurança do deserto abrasador. Era provável que tivéssemos de caminhar, e demasiado cedo para o meu gosto, mas tinha dúvidas de que, quando tal acontecesse, lhe bastasse. Sentia-lhe o desejo real abaixo da superfície. Liberdade. Mover o corpo ao ritmo familiar da sua passada longa, apenas comandada pela vontade própria. Permiti-me antever por instantes a prisão a que correspondia viver sem corpo. Ser transportada no interior, mas sem capacidade de influenciar a forma que nos envolve. Presa numa ratoeira, sem hipótese de escolha. Retraí-me e voltei a focar a atenção no caminho, tentando repelir aquele misto de pena e de horror. Nenhum outro hospedeiro me fizera sentir tão culpada por aquilo que era. É claro que nenhum dos outros se tinha deixado ficar, reclamando sobre a sua situação. O sol aproximava-se do cume dos montes ao ocidente quando tivemos o primeiro desacordo. As sombras, alongadas, projetavam padrões estranhos ao longo do caminho, tornando mais difícil evitar as pedras e as crateras. Lá está ele! Exclamou Melanie, ao avistarmos outra formação mais a leste, uma rocha, formando uma onda suave, cortada por um pico repentino que projetava um dedo longo e fino contra o céu. Por vontade dela, avançávamos logo pelo meio do mato, sem qualquer preocupação com o que sucederia ao carro. Talvez devêssemos prosseguir pelo caminho até ao primeiro marco, sublinhei. O pequeno trilho de terra batida seguia a serpentear, mais ou menos na direção certa, e a ideia de o abandonar aterrorizava-me. De que outra forma iria descobrir o caminho de regresso à civilização? Não ia voltar? Imaginei a batedora, naquele exato momento, quando o sol tocava a linha escura que zigue-zagueava no horizonte ao ocidente. O que pensaria ela quando eu não aparecesse em Tucson? Uma pontada de prazer fez-me soltar uma enorme gargalhada. Melanie também gostou de ver a imagem da batedora furiosa. Quanto tempo levaria a regressar a San Diego e a descobrir que isto tinha sido um estratagema para me livrar dela? E depois, que medidas iria tomar ao não me encontrar lá? Ao não me encontrar em parte alguma? Não conseguia realmente imaginar onde eu iria estar nessa altura. Olha, o leite seco de um aluvião tem largura suficiente para um carro. Vamos por ali, insistiu Melanie. Não sei se devemos ir já nessa direção. Em breve vai escurecer e temos de parar. Estás a perder tempo, ela gritava em silêncio, manifestando a sua frustração. Ou a ganhar tempo, se eu estiver correta. Além disso, é o meu tempo, não é? Ela não respondeu em palavras. Tive a sensação de que se retesava na minha mente, recuando em direção ao aluvião que lhe interessava. Sou eu quem está a fazer isto, logo faço à minha maneira. Em resposta, Melanie espumou de raiva, silenciando. Por que não me mostras o resto dos traçados? Sugeri. Podíamos distinguir algo que fosse visível antes de chegar a noite. Não, retorquiu ela. Faço essa parte à minha maneira. Estás a ser infantil. Ela recusou-se a responder uma vez mais. Avancei em direção aos quatro picos pontiagudos e ela amuou. Quando o sol se pôs atrás dos montes, a noite apagou bruscamente toda a paisagem. No minuto, o deserto adquiriu a cor alaranjada do pôr-do-sol e em seguida ficou negro. Abrandei, tateando no painel de instrumentos à procura do botão dos faróis da frente. Perdeste o juízo, interpelou-me Melanie, num tom sibilante. Fazes ideia de como são visíveis as luzes dos faróis neste sítio? Alguém vai ver-nos de certeza. Então, o que fazemos agora? Espero que os assentos sejam reclináveis. Deixei o carro em ponto morto, enquanto tentava pensar noutras opções que não passassem por dormir no carro rodeada pelo vazio lúgubre da noite do deserto. Melanie esperava pacientemente, sabendo que eu não encontraria qualquer alternativa. Isto é de loucos, sabes? Desabafei, estacionando o carro e retirando as chaves da ignição. Tudo isto é impossível que haja aqui alguém. Não vamos encontrar seja o que for. E enquanto tentamos, perder-nos-emos, sem qualquer hipótese de voltar atrás. Eu tinha uma vaga ideia do perigo físico do que estávamos a planear. Deambular ao calor, sem um plano de sobrevivência e uma solução para regressar. Sabia que Melanie tinha uma noção muito mais abrangente do perigo, mas ela fechou-se em copas, quanto a pormenores. E não reagiu às minhas recriminações. Nenhum desses problemas a perturbava. Percebi que a minha hospedeira preferia vaguear pelo deserto durante o resto da sua existência que voltar à vida que eu tinha, mesmo sem a ameaça da batedora. Isto era melhor para ela. Reclinei o assento o mais que pude. Não foi suficiente para me sentir confortável. Desconfiei que não iria conseguir adormecer. Mas havia tanta coisa em que me proibia de pensar que a minha mente exibia-se, ociosa e enevoada. Melanie também permanecia em silêncio. Fechei os olhos, constatando que não existia grande diferença entre as pálpebras e a noite sem luar, e resvalei para o estado de inconsciência com uma facilidade inesperada.